Unidos somos fortes, uma voz, um escudo. Na batida pesada, grave, médio, agudo. Minha rima, um microfone, balança a casa. Frenético, albatroz, dance days, abra suas asas. Vou em viagem, sinta liberdade em você. Um universo mágico que eu vi nascer e crescer. Livre-arbítrio com sabedoria e respeito. Hip-hop há mais de 30 anos, é o que eu tenho feito. Unindo forças, me afastando da ira. Histórias em rimas, enquanto eles contam mentiras. Estou de volta, potente como um míssil. O sonho do dinheiro tornou o homem mais difícil. Fui estudar meus ancestrais, pesquisar meu passado. Procuro guardar, aplicar tudo o que foi ensinado. Respeitar as etapas, acreditar e sonhar. Igual meu disco, o show deve continuar. Mas cuidado com o discurso, pense no que disser. Ruinar no futuro, no presente, faça o que eu quiser. Não maltrate, não ofenda, não machuque, não julgue. Se pedirem pra falar de amor, então divulgue. Inspirado, lado a lado com o DJ Alpiste. Você já me conhece, meu nome é Grama Surfiste. O entusiasta que ainda acredita no futuro. No grafite que eu vejo reinando supremo no muro. No boombox, no agasalho, no cadarço trançado. No texto de hoje, no verso que já foi rimado. Na história que o tempo não deteve em você. O melhor MC que o microfone já teve. Nova era começou, juntos vamos dar um show. A história que o tempo não deteve. Do melhor MC que o microfone já teve. Nova era começou, juntos vamos dar um show. A história que o tempo não deteve. Do melhor MC que o microfone já teve. Uma nova etapa em minha vida está surgindo. Revivendo uma velha história, interagindo. O caminho errado parecia previsível. Eu sou a prova viva de que é possível. Uma carreira abençoada eu agradeço. Só eu tô ligado porque eu paguei o preço. Nos bailes da Estúdio Zap e Black Mad. Tocando no estilo selvagem, geração rap. Mas o DJ começou a cantar e se tornou o primeiro Christian MC do rap. Hoje eu sou uma discografia com 10 CDs gravados. Agora volto com o Grandmaster Fish do meu lado. Meu velho parceiro de estúdio e de show. The Factory chegou, uma nova era começou. Se estamos aqui é porque ainda podemos. Fiel amigo, porque sempre seremos. E nessa nova fase indo lá na raiz. No funk, no soul, no jazz, no heavy metal do Kiss. Há mais de 30 anos nessa energia. Como disse o Fish, livre-arbítrio com sabedoria. Eu me lembro como era difícil, mas também estou de volta, potente como um míssil. O entusiasta que ainda acredita no futuro. No grafite eu vejo reinando supremo no muro. No boombox, no agasalho, no cardaço trançado. No texto de hoje e no verso que já foi rimado. Na história que o tempo não deteve. Em você, o melhor MC que o microfone já teve. Era começou, juntos vamos dar um show. A história que o tempo não deteve. Do melhor MC que o microfone já teve. Nova era começou, juntos vamos dar um show. A história que o tempo não deteve. Do melhor MC que o microfone já teve. Nova era começou, juntos vamos dar um show. A história que o tempo não deteve. Do melhor MC que o microfone já teve.